Ácaros. O ácaro tem várias fases de vida. Entre uma fase e outra, eles trocam de escamas, pele. Essas escamas ficam em suspensão no ar e a mesma coisa acontece com as fezes dos ácaros. Eles fazem bolotas fecais, que ficam em suspensão e que são protegidas por uma membrana. Essa membrana, com o tempo, seca e libera o conteúdo, que são as fezes dos ácaros, que se juntam com milhares de micropartículas que ficam em suspensão no ar, sem que possamos vê-los. O que vimos é a poeira domiciliar. No facho de luz, conseguimos ver algumas partículas flutuando. Elas são compostas por bolotas fecais, pelo de gato, barata, escamas de ácaros, esporo de fungos e assim por diante. Essas bolotas fecais também são potencialmente alérgicas. Todas essas partículas, chamadas de poeira domiciliar, ficam retidas na cortina de água que o desumidificador tem no processo de condensação. Uma pesquisa feita pela CETESB comprovou que o desumidificador consegue reter 90% dessas partículas, diminuindo assim consideravelmente os agentes alérgicos que respiramos, nos oferecendo um ar com melhor qualidade e nos proporcionando um ambiente mais saudável. Para uma pessoa com problemas respiratórios originados por agentes alérgicos, o desumidificador devolve a qualidade de vida.